do mundo, que um dia todos irão ver. Ele é a esperança do mundo, que um dia todos irão ver. Minhas vistas se escurecerão pra este mundo de perdição, quando eu aceitei